descobrir, dominando pela maior vontade. Se vê esse cara ali perto de mim, me compara que tu vai dar um perto a ninguém. Ninguém vai consumir, nos queixos na volta, no peixe não deixa o mar se engolir. Yeah, eles não entendem, não vão descobrir. Dominando pela maior vontade, se vê esse cara ali perto de mim, me compara que tu vai dar um perto a ninguém. Ninguém vai consumir, nos queixos na volta, no peixe não deixa o mar se engolir. Yeah, não deixa o mar se engolir. Não deixa o mar se engolir. Não deixa o mar se engolir. Não deixa o mar se engolir. Mostrar qual era.